Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A festa está no ar. Cada dia que passa, ele vem se fortalecendo. Primeiramente, graças a Deus e a vocês que têm uma boa opção de diversão. DJ Carlos Sonic. Antes de sentar, usa a boca. Sei que ele é mais moça. Fala a porra toda e quando for sentar. DJ Carlos Sonic. Antes de sentar, usa a boca. Sei que não é mais moça. Fala a porra toda e quando for sentar. DJ Jonathan. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, balão, tá caixa tardendo, vai. Manda logo um balde aqui pro comando. A galera tá fim de se embriagar, filho. O Elipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados pra fuder, caixota dela vai. Beleza Maria, é baile de favela. Invasão, é baile de favela. E a casinha, é baile de favela. E os menores preparados pra fuder, caixota dela vai. Arrepia DJ Jonathan. Detona só, garotinho. De sucesso, de sucesso. Você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor.

DJ Regi, a moreca. Olha o DJ que faz e acontece. DJ Jonathan, o detonador de sucesso. DJ Jonathan, o homem é bom, o homem é espetacular, sempre inovando e nunca imitando. Seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar, o seu universo hoje é meu castelo, yeah. Hoje somos só nós dois, eu e você, você e eu, hoje é nós, amor. Nosso amor é como o céu e nada vai me separar, eu sei foi Deus que deu você pra mim, oh. Nosso amor é como o céu e nada vai me separar, eu sei foi Deus que deu você pra mim, oh. Uli e Oni, Uli e Oni, nada vai nos separar, eu sei, oh. É Tecno Machine aí, é? Banda Os Fabulosos! Uma explosão de sucesso! David Sopley! DJ T. Emerson! É show! Seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar, o seu universo hoje é meu. Se fortalecendo, primeiramente graças a Deus e a vocês que têm uma boa opção de diversão. Um verdadeiro espetáculo sonoro no seu coração. É a maior festa. Dale DJ Jonathan! Banda 007. Peguei toda esse amor.